Ela vem pro baile funk com vontade de dançar. Aperta o play e liga o som. É o brinquedo e o LK. Bota a mão na cinturinha e vai devagarinho, amor. Acompanha a melodia, o beat, o grave e o tambor. Ela vem pro baile funk com vontade de dançar. Aperta o play e